Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Humilhados serão exaltados, é só dar tempo ao tempo. Me lembro de quando carregava uma caixa de madeira. Apesar dos pesares, tudo era motivo de brincadeira. Quem é do Calépica lembra como era bom engraxar sapato, mesmo com medo. Descalço, correndo do juizado, emocionado. Ficava quase todo dia vendo pessoas se humilhando, mendigando. Mixaria entre elas, tinha uma mina que dormia na calçada da choperia onde eu trabalhava, junto com a molecada quando chegava dezembro. Disse eu nunca esqueço. Olha para o sinaleiro com uma caixa pra pedir dinheiro. Tremendo de frio ao relento, em tio eu deitava no chão de exposição agropecuária, com a roupa manchada, suja de graxa. Entrava no restaurante, tomava o caldo refrigerante, saia sem pagar nada, pois o dono não me cobrava. Porém injuriava, vê aquele tanto de playboy me olhando com nojo e com raiva. De madrugada perambulava pelas ruas de Uberaba, sem saber se eu ia amanhecer dormindo na minha casa. Trabalhadores, sofredores, querigatadores de papelão eram proibidos ficar pedindo de exercer a profissão. Mesmo assim não virei ladrão, mas muitos viraram, deixaram de pedir, de vigiar carro e foram fazer assaltos. É um assalto, bolsão alto. Fale isso não, rapaz, é melhor você falar. Vamos engraxar e sim ou vai, porque o trabalho, seja qual for, tem seu valor e dignifica. Por isso me sinto digno e valorizo o que passei na vida. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Desanimado, cansado, sentava na caixa e contava a grana suada que eu ganhava da ralé e da playboyzada. Engraxava pra homem e mulher, batia a escova e dizia troca o pé. Também fazia o sambinho, cuspia para dar brilho, né? Quando as crianças brincavam, os adultos tomavam cerveja, sentindo na sarjeta, caprichava pela gorjeta. Lavava com água e sabão, cromo alemão do doutor. Passava no guete com a mão, recebia um real e dizia obrigado. Freguês pagava salgado e ficava me perguntando se eu tinha família, onde eu morava, se eu tava estudando. Sem graça, moço, respondia todas as perguntas, sempre pensando em tá ganhando uma boa ajuda. Coisa que nunca aconteceu naquela época. Era mais fácil ser bem ajudado, batendo moeda, a pé de bicicleta. Eu ia trabalhar de diplomata ou ia para o conselho tutelar. Sempre fugia de lá e na rua direto brigava com quem batia e roubava dos moleques da quebrada. Quando ia a rodoviária, olhava os passageiros indo destino a Brasília, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Olhando aquele movimento, via no meu pensamento uma ideia de viajar para um bom lugar. Mas passei por bons momentos com os meus companheiros, humildes aliás, que por mim são chamados de guerreiros. Pois sofreram como eu várias humilhações e zombarias, trabalhando com fome no bairro, sem nome nas choperias. Mas acredito que um dia nos tratarão com dignidade todos aqueles que dignaram e humilharam os engraxates. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Só pode crer, sofri tanto que eu pensei que ia morrer. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros. Guerreiros, guerreiros, os últimos serão os primeiros.